Coquita, isso é só um caso, viu? Num bar estou sentado, o som do carro tá ligado desde sábado passado. Tô bebendo pra esquecer, toda hora tô voltando aquela moda que eu sei, só faz lembrar você. Toda a cidade deve tá se perguntando quem é aquele cara ali no bar chorando, roendo, bebendo, sofrendo. Eu não tenho vergonha de dizer que esse cara apaixonado sou eu, que continua louco por você e nunca foi capaz de te esquecer. E aquele carro com som alto é meu, e o sofrimento vai continuar até o dono do boteco manda eu ir embora. Alô, Alex Filó Pequeno Produções. Isso é só um caso. Tô sentado, som do carro tá ligado desde sábado passado. Tô bebendo pra esquecer, toda hora tô voltando aquela moda que eu sei, só faz lembrar você. Toda a cidade deve tá se perguntando quem é aquele cara ali no bar chorando, roendo, bebendo, sofrendo. Eu não tenho vergonha de dizer que esse cara apaixonado sou eu, que continua louco por você e nunca foi capaz de te esquecer. E aquele carro com som alto é meu, e o sofrimento vai continuar até o dono do boteco manda. Canta com som, caso, vem! E esse cara apaixonado sou eu, que continua louco por você e nunca foi capaz de te esquecer. E aquele carro com som alto é meu, e o sofrimento vai continuar até o dono do boteco manda eu ir embora. Eu ir embora com a garrafa de pitu embaixo do braço.